missão. Ide, pregai, Jesus é a salvação. Guerreiros, sentido, foi dada a missão. Ide, pregai, Jesus é a salvação. Anjos armados, ordenados para guerrear, saíram do inferno pra te provocar. Vieram roubar e destruir, vieram matar. Mas o guerreiro desafia o peito à própria morte. Viver pra ele é Cristo, morrer pra ele é ganho. Discerne o inimigo e combate o mal. O povo de Deus não vai correr. Se querem guerra, guerra vão ter. Guerra espiritual. Quem é de Cristo é guerreiro e não foge à luta. No nome de Jesus a guerra é enfrentar. Bate de frente, não se esconde, faz o inimigo ir à lona. Quem é de Cristo é guerreiro e não foge à luta. Capacidade está pra guerrear. Quem toca nele, toca no fogo. Quem mexe com ele, mexe com Deus. Quero ver derrubar. Perseguição, guerreiros, sentido, foi dada a missão. Ide, pregai, Jesus é a salvação. Eles vêm com a mentira, nós vamos com a verdade. Eles vêm com o pecado, então vamos com santidade. Eles vêm com a injustiça, nós vamos com o perdão. Se vier com a maldade, abrimos fogo em oração.